O Ministério Público de Minas Gerais firmou com o município de Capelinha termo de ajustamento de conduta para preservar o Parque Municipal Cabeceira do Areião. A assinatura ocorreu após o ajuizamento de ação pelos promotores de justiça Cristiano Moreira Silva, curador de meio ambiente da comarca, e Felipe Faria de Oliveira, coordenador regional de meio ambiente dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Na ação, os promotores argumentam que, mesmo passados anos da criação formal, o parque permanece sendo objeto de diversas degradações, em especial em suas nascentes e áreas de preservação. Não há estrutura física e de pessoal adequadas para a unidade, nem medidas mínimas de manejo e conservação. Após o ajuizamento da ação, o município de Capelinha concordou com um termo de compromisso, obrigando-se a proceder à regularização fundiária da área do parque, elaborar seu plano de manejo, realizar o cercamento integral, instalar placas de sinalização, além de disponibilizar funcionários e estrutura física para as atividades de conservação. O município ainda se comprometeu a inserir o parque no Sistema Nacional de Unidades de Conservação e a elaborar diagnóstico de todas as intervenções já realizadas na área para a posterior adoção de providências. Do Ministério Público de Minas Gerais, Isabela Finelli.